importante que a equipa sinta que tem os seus adeptos consigo. Isso tem acontecido, agora todos sabemos, a Carapinheira não é propriamente ali ao lado, não é? Estamos a falar quase muito próximo da Figueira da Foz, sabemos que é uma deslocação longa, que sabemos também que vai haver muita gente. Mobilizámos, além do mais, um autocarro também, para que as pessoas se possam inscrever e dirigir e ver o jogo. Esperamos, obviamente, que os sócios e os adeptos estejam com a equipa na Carapinheira, em grande número, e que possam, no final dos 90 minutos e do tempo de compensação, festejar a vitória e com a vitória a subir a visão.